conquistar. E eu não vou deixar nem que cacos de telhas me façam cair. Ninguém vai me impedir, nem me destruir. Sei que vou conseguir romper as barreiras até o céu se abrir. E vem conquistar. Tudo que eu quero, tudo que eu tenho, foi Deus.